Ciao. Sì. Posso dire la fare esame a situação? Estão verificando aqui, só um instante. Obrigado. Controle Salvador, Oceania 6222. Oceania 6222, prossiga. Oceania 6222, Equador 33, controle 120.8. Através de Paris, direção encerrada, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, prossiga com o controle da rotatória. Controle Salvador, Oceanair 6222. Oceanair 6222, contato radar na decolagem, suba ao 230 na saída Puca. 230, na Puca. 289. Descendo a classe 90, 210, é o número 2 na aproximação. Reduza, 200 nós. Reduzindo agora, 6210. 925, desconsiderando a altitude em Pelô, prossiga para 2.000 pés o altímetro no 09. Descendo para 2.000, desconsidera Pelô. Tem esse do ajuste, o voo 925. Oceanair 6314. Controle Salvador. Oceanair 6314, permaneça na sua escuta, tá? Afirmativo. Aguardando a transferência de comunicações. Você pode analisar a Petrolina? Escolhendo com Recife, agora. 208 a 3217, boa tarde. Prossiga direto Petrolina, Oceanair 6314, chamando o Centro Recife, 12685, alterno 2545. 2685, 2545, fica daqui a pouco aí. É. Visual com campo, fica mais Quebec. Vitor Mike Quebec, torre agora 1 no 8395. Controle, boa tarde, 3217 decolou, 2000 da EL. 3217, contato radar na decolagem, suba ao 360, série da EL. Ok, 360, contato 3217. Pode voar por onde da EL? Livre, 3217. Da EL, obrigado. Oceanair 6222, pode ir agora, Caju? Faz coordenação com o Recife, 6222. É. Passando pelo plano Duna, voo 925. Ativo, reporte no localizador, voo 925. Reportará. Eco Juliette para IPU, confere. Mike Beck. Coordenação Mike Eco Juliette. Localizado no 7, Mike Beck. 0. Estabiliza aí na proa 045. Nesta proa vai interceptar o curso do localizador 6210. Pode ter quebrado. 2.000 pés está livre. O Índio é o controle Salvador, para você. Sólogo no 755-3601. Sólogo no 755 para Confins. 360, sem chegar de cópia. Código para 5032, prossiga com referências visuais. 055 é a intenção, confirme. 35, 3.500 pés, copiado. Prossiga Control de Salvador, o Eco Tango Índia, com as visuais, troca seu código para 5032, na minha escuta. Então, somente são giras que você escute para fazer uma palestra, né, colocou? Isso, viu, seu Itaú, eu gosto bastante. 5035 da Sierra, no perfil da Mária. 4206. Pins, autorizado no nível de voo 360, via UPS 16, decolada 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Bridge, controle 120.8, transcorre 5401, voo 755. Go 13905, good afternoon. Proceed on Mari arrival, clear down to 060. Mari arrival, defensive level 6060, go 395. 5, passando Ilha Serra. Afirmativo, passou 230, chame centro Recife. 1251, alterno 3325. 251, 3325, 729, boa tarde. Salido com o Chané, aberto. 6210 completa ILS X-Ray. Aguardando a transferência de comunicações. Salvador, muito boa tarde. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, está precisando 170 para 110. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, boa. Prossiga na chegada a MAN, desça ao 070. Sala 3514, prossiga para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reportando estabilizado no localizador. O altímetro 1019. 2000 pés, 3514, vai reportar estabilizado. No 925. Da Elena, após Leda Trigue, controle 208, acionando 5402, subo 10 no 3. Bono 0 no 3, após Leda foi Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco. Trigue, confere, voo 10 no 3. Ciente, corrigimento correto, continuando para posicionamento. Preparar o voo 10 no 3. Azul 4144, poderia confirmar pessoas a bordo, autonomia alternativa? 120 a bordo, 2:55 e alterna Galeão. Põe espera, chame torre 18.96, QNH 10.19. Corrigindo, torre 18.95, azul 4144. 18.95. Só tirando a dúvida aí, essa colega que fez a diferença do alto. Sente. Então, prossiga na chegada Mari, desça para o 050. 050, Mari. Salvador, 3217, pode voar a bridge? 3217. Aguarde a autorização no centro, Recife. Tá bom. Vamos olhar o circuito, a gente vai ter o farol da cidade. Tá bom, e aguarda aí o povo. Circuito 17, confirme? Tem só um tiro de farol central. Vou pro litoral, filho, após a torre autorizada, que retorna para o parque. Sente. No 925, no solo 42, livre direita, solo 121.9. Mantendo o 510, decola da 17, litoral sul, controle 20.8, acione 0133. Ativo, acionado 0133, autorizado o circuito de tráfego da 17, no controle 1208. O expressão está com passo a bordo. Ciente, poderia confirmar a parte que se encontra? Cadê? Parte 4. Para acionamento, chame torre frequência 18.95, 9.3 ângulo. 9.3 ângulo, a turma pode disparar. Paulo Salvador, muito boa tarde, voo 9.25, Lutando, está na Alfa. Voo 9.25, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Boa tarde, Juliette. Voo de manutenção no próximo farol da, da ponta. Ah, 3145, está no gate número 4, pronto para posicionamento. Está 3145, diz que continuar com a estátua, gate 04. Chamada a tarde, está 3145. 4144, mas é quanto espera? Não sei se ocupou a saída da El, Lê, da Posseira da Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, El. Afirmativo. Ciente. Era da onde o 90 é. Reduz a velocidade para 210 nós. 2109, papai. Então, autorizado. Não é que eu só aguardo aí 30 segundos para ver o turbulente do banho. Gente, eu tenho turbulência de turbulência, autorizado. M6210, solo 44, livre direita, solo 121, decimal 9. Direita, 121, certo. Azul 4144, autorizado ANM, mas cabeceira 10. ANM, então, 3145, eu iria confirmar a chamada para início do puxa. 3145, eu iria informar a chamada para início do puxa. Você é 6210, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 6210. 895, 14. 45, pode falar o chapão. Gente. Salvador, 3514. Então, 3514, continua a aproximação, o exame está livre, ajuste no 019. No 019, 514. Azul 4144, autorizado decolagem da 10, vento 180 graus, 149. Iniciando 4144. O Delta desça para 3.000 pés. 3.000 pés, avisado 1.019 para a porta Delta. Confere. Papa Romeu Delta Hotel Charlie, boa tarde. Sem identificação, prossiga na chegada a Mari. Desça para o 0620. Descendo via Mari até o 060. Salvador, boa tarde. 7722, autorizado ao 60 na ponta. 7722, boa. Prossiga na chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o altímetro 1019. 4.019, vem pela Bonf, pode vai direto Bonf. Número 5, comandante, aguarde, mantendo o perfil da estátua. Ok, obrigado. Gol no 395, reduz a velocidade para 2109. I would like to see 2109, 1-4, autorizado pouso na 1-0, vento 190 graus, 149. Vem pouso de estado 10, 5-4. Azul 4-1-4-4, decolado 4-7, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, obrigado. Controle da Bahia, boa tarde, Azul 4-1-4-4, 1500 pés ao 360, perfil da El na sua escuta. 4144, contato radar na decolagem. Subou 360 na série da El. 360, perfil da El. Boa 395, vectors for spacing maintain. Priority heading. The limit is the localized course. Clear down to 3000 feet. QNH 1019. Down to 3,000, maintain positive heading, Liberty Local Air, runway 10, go 1395, go turn now 1019. Estabilizado no localizador, já visual com o deputado Eduardo Magalhães Internacional 42061. Azul Azul 4206, completa ele essa X-Ray, chama torre 118, decimal 95. 118-95, a gente já vai chamar o senhor na saída, 4206. Ok. Papá Hotel Delta, prossiga para 2000 pés, está autorizado ele essa X-Ray, reporte no localizador. 02000, X-Ray, reportará no localizador Papá Hotel Delta. Alguma atualização de velocidade? Tem a presente velocidade, já, até Duna. Papá Hotel Delta. À frente para o portão 04, portão 04. Com cautela. Segue o voo com cautela para o 4. Prossiga para 4.000 pés, altímetro 1019. 4.000, 1019, esquerda 019. Limitado pelo LOC. 2. Para o pátio, X-Ray Tango. X-Ray Tango, autorizado. Pode ir no solo controlado, vento líquido, graus no menos. Tango. Então, 35 no 4, no solo 49, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direito 1219, o 35 no 4. O 1395 will be necessary to cross the localized course. The limit is the 120 magnetic bearing of Simbra NDB. Stand by to intercept the localized. So maintain present heading, our limit is 120 bearing to India Sierra, and stand by for the heading, go 1395. Oh, desculpa, Sérgio. Controlado, X-Ray Tango. Número X-Ray Tango, no solo 50, frequência livre. Juliette, via Alfa, vai reportar antes da Juliette, 35 no 4. 628. Boa 1395, clear down to 2000. Descent to 2000, go 1395. Localizador Papa Hotel Delta. Papa Hotel Delta, completa aí essa X-Ray, chama do torre 118, decimal 95. Salvador, muito boa tarde para o meu Papa Hotel Delta, está passando Duna, solicita se possível ingressar na base pela direita para 17. Papa Hotel Delta, autorizado para base pela direita, reporte final da 17. Vento 180 graus, 159, ajuste no 019. Ah, tá patrão na final do 17, Papa Hotel Delta. 2 Salvador, São 3145, tem a gente da Serra, ponte espera da 10 pronto, tem com visual gráfico da Azul na ponte final, São 3145. 3145, autorizado em linha, e mantém a observação no 0. Valeu, mantém no 0, São 3145. Quatro 206, no solo 51, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado senhora. 4206. Vai interceptar o localizador nesta proa. Afirmativo. Está livre então a interceptação do lock nesta proa. 3628, reporte estabilizado. Porta nada. Eco Tango Índia, dá presente também pro da rotatória. Rotatória para as intenções e pouso da 17, confere? Desça para 1.510, Eco Tango Índia, o altímetro 1019. Página 10, vento 180 graus, 159. Cuidado, debaixo da 1019. Porta entidade, Juliette, 4206. Delta Hotel Charlie, desça para 3.000 pés, o altímetro 1016, 1019, corrigindo. 1019, descendo para 3.000 pés, Delta Hotel Charlie. Bom dia, 07, prossiga. 107, autorizado o táxi até o Pátio do Gré. Você pode ir no Pátio do Gré, só controlado. Gente, está autorizado o táxi. Você pode ir de São Paulo. Obrigado, boa tarde. 6720, informa o tráfego 2 horas, 4.5 milhas, como sudeste, passando 3 mil pés em descida, Papa Alfa 34. É, hoje é 6722, 6722 está ciente. Ciente, 22. Ingresso na Juliette, portão 03. Juliette, portão 3, 042 a menos. 7. Na final da 17, o Papal Hotel Delta. Papal Hotel Delta, plano de voo modificado ao 54. Autorizado pouso na 17, vento 180 graus, 149. Autorizado pouso na 17, Papal Hotel Delta. Decolou 3145. Então, 3145, decolado 54, controle 120.8. Obrigado. São 3500, boa tarde. 3145, contato radar na decolagem, subou 380, saída da El. 380 da El, só 3145. Kenei 1019. We have the, your down and lock at goal 3905. Presente, então, 3145. Autorizado direto Leda, 3145. Leda, obrigado, 3145, da sala. Juliette, ao controle de Salvador? Mantenha o ponto de espera da Oscar, hoje é 07. 3190, boa tarde. Prossiga na chegada a Mari, a sua identificação. Desça para o 050. Hotel Delta, autorizado. Táxi no. Ao estacionar, frequência livre. Brasília, nível 360, finge da Tango. Confirmado 360. Seja guarda de cópia, vou no 925. Tá, ok. Qual seria a nossa saída prevista? Tudo pra lá. Saída Arcor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Dirigindo 1895. Obrigado, boa tarde. Flajão 07, está autorizado o táxi pela grama, evitando sobrevoo de aeronaves até o pátio 5. Gente, aguarde para ingresso na pista, 17. Pois, Salvador, boa tarde, está 3628, espera nossa embaixada chegar. São 3628, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 019. Pois, botão 19. 07, autorizado o táxi de imediato, abaixo 5. 1395, ground at 58, contact the ground 121.9. 121.9, go 1395. Paulo Salvador, boa tarde, voo 395, livrou na escuta. 395, para se escrever a faixa média da Juliette. Paulo, faixa amarela da Juliette, voo 395. Tá do pouso, 28. Pro Pátio 5, Guardião América. 807, estaciona a frequência livre. Linha 732 estabilizado? Positivo, está vivo. Seguindo o Airbus 19 da TAM, já reduzido, completa sua redução, chamando Torre no 8, decimal 95, Web 672. 295, obrigado. Estabilizado, Delta Tchá. Gente, completa o ILS Explorer aguardando a transferência, Delta Tchá. 7. Salvador de Gomenano 2, Santa Serra. Uno 2. É o controle de Salvador, prossiga na chegada a Mari, desça para 4.000 pés, o altímetro no 019. Na Mari, 4.000, 2019, Gomenano 2. Eco Tango Índia, ciente, chame torre 198, decimal 95. Objeto 6722, está sinal estabilizado. Para o ataque 755 da Gol, está com 89089, 3 horas de autonomia da Eco Tango. Autorizado, Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 2895. Alfa 1895. 7, programa espera, o que é o Mamini? Sim. Eco Tango Índia, faça um 390 pela sua esquerda devido a tráfego na final da 1-0. São 3628 no solo 01, livre à direita, solo 121, décima 9. Gente, Eco Tango Índia pode prosseguir no sinal da 17, aguardando autorização para pouso, vento 190 graus, 159. Vamos. 251, alternando 13385, então 3145, colo. Portão 02. Autorizado, ingresso na Juliette para o 02, 1395. No solo 02, livre à direita, solo 121, décima 9. Então, 3628, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, para o 08, 3628. Salvador, boa tarde, o Trip 5241, informação Tango, autorização. Trip 5241, pronto para cópia. Pronto para cópia. 5241 autorizado, Vitória da Conquista, 2.000 pés direto, sai da Arbo, primeira curva à direita, pista 1-0, acione o código 5173, frequência do controle 120, decimal 8. Só podia confirmar o nível de Salvador. Nível 200, 5241. Gente, Conquista 200.